Equipes da Polícia Militar e Civil de Toledo foram mobilizadas na tarde desta quarta-feira em busca de uma mulher e uma criança que estão desaparecidas desde o começo da tarde. Janaína Mary Gomes foi abordada por um indivíduo armado nas proximidades da rua Guarani, no Jardim La Salle. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem portava uma pistola e entrou no carro, uma Grand Cherokee com placas de Toledo, e tomou a direção do veículo com a mulher e a criança que estava no banco traseiro do carro. Por volta de 14 horas e 30 minutos, uma hora após o assalto, o veículo foi localizado por uma equipe da PM que realizava buscas no interior de Toledo, já numa estrada rural que dá acesso à Cerâmica Prata. O veículo estava batido e foi abandonado em um barranco. A mulher e a criança não estavam na caminhonete. Equipes do setor de inteligência do 19º BPM, em conjunto com a Polícia Civil e familiares, tentam localizar ambas, mas até o presente momento não há qualquer informação sobre o caso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.